Então, o tema de hoje é Lei do Progresso. Este tema da Lei do Progresso, para quem quer se aprofundar, está na parte terceira do Livro dos Espíritos. E eu, particularmente, amo essa parte, porque ela fala sobre as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas, né? Então, nós poderíamos começar assim a falar sobre a lei do progresso, falando no homem primitivo e o homem dos dias atuais. Mas aí, preparando o trabalho, eu pensei assim, bem interessante da gente pensar na criança, que nós vamos entender muito bem a lei do progresso. Porque se nós pensarmos o bebê, ele nasce e ele é totalmente dependente de sua mãe. Aos poucos, ele vai se dando por conta que se ele chorar, ele vai mamar. Assim é quando a criança começa a dar os primeiros passos. Se ela se afirma em alguma coisa, ela cai, ela levanta, ela vai se afirmando. E muitas vezes os pais, por excesso de cuidado, por excesso de proteção, de amor, acabam atrasando essa lei do progresso. Porque a criança cai e eles vão ali seguro. E isso causa um adulto inseguro e vai atrasando essa lei. Por quê? Claro que nós não vamos deixar as crianças em lugares perigosos que eles vão cair e se machucar. Não pode ser isso. Mas aonde tem um local que eles não se machuquem, deixar que eles se afirmem. Que eles vão ser uns adultos muito mais seguros. Eles vão desenvolver essa lei de progresso em si. Eles vão depois desenvolver o intelectual, né? Tudo com muito mais rapidez quando a gente não ficar sempre protegendo eles ali, né? E o nosso querido benfeitor Emmanuel, no livro Recados da Vida, no capítulo 3, é muito interessante uma reflexão que ele faz a respeito da lei do progresso. Porque ele fala no progresso como uma face dupla. Inegavelmente, o homem já realizou maravilhas. Isso, se a gente olha na volta, a gente percebe assim as maravilhas que o homem já conseguiu realizar. Ele já foi à Lua, ele está projetando ir a Marte, lançou sondas, telescópio no espaço, enfim, criou tudo que é maravilhas que tem aí fora, o homem já desenvolveu. Mas assim, ó, será que ele achou o caminho dele mesmo? Será que o homem achou o caminho para dentro do seu coração, dos seus sentimentos? Ele progrediu tanto exteriormente, e o interior como é que está? Então é uma coisa da gente pensar, refletir bastante sobre isso, porque tem essa face dupla, essa mão dupla, vamos dizer assim. O progresso é uma soma dos problemas já solucionados. E aí a gente fica pensando também, será que eu já solucionei todos os problemas dentro de mim? Dentro do meu coração? A respeito dos meus sentimentos? Quando se trata das comunicações mais elementares da vida, da relação dentro dos nossos lares, das comunicações com nossos vizinhos, com os nossos companheiros da tarefa espírita, com os nossos colegas de trabalho. Como é que estão as nossas relações? Como é que está esse sentimento? Como é que nós progredimos em relação aos nossos relacionamentos mesmo? Isso é uma coisa que a gente deve refletir, deve pensar, porque muitas vezes ainda são tão difíceis Muitas vezes a gente tem na nossa convivência pessoas que a gente acha que é um problema, que são pessoas difíceis, mas eles não estão ali por acaso. É para que nós vamos desenvolvendo esse sentimento de amor, de entendimento, para que nós sejamos um exemplo na vida deles também. E muitas vezes essas relações que eu citei entre amigos, entre colegas, enfim, ainda são tão marcadas por ruído de maledicência, por inveja, por ciúmes, por esses sentimentos de baixa vibração que perturbam, né, o nosso desenvolvimento como espírito nessa caminhada que a gente tem na Terra. Embora com esse grande progresso exterior, inumeradamente nos deparamos com situações assim que a gente se depara, se dá por conta que a gente ainda está tão estacionário. Se nós olhamos o avanço que tem aí fora na tecnologia, na ciência, e como nós avançamos pouco moralmente, né? Como a gente ainda tem sentimentos que nós não deveríamos ter. Nós ainda temos esses sentimentos. Não vamos nos enganar uns aos outros. Ah, porque eu sou espírita, eu não tenho mais esse tipo de sentimento. Não é verdade. Nós ainda não chegamos num estágio evolutivo de que não tenham sentimentos inferiores. Que não tenhamos. Temos sim, né? Por isso que é muito interessante nós refletir sobre esse subtítulo do progresso da face dupla que Emmanuel nos fala. E esse progresso exterior, que vem do intelecto, ele avança bastante, mas se o coração não acompanha, é um perigo muito grande de nós deslizarmos na nossa escala evolutiva, ficarmos estacionários, porque ninguém regride. Nós vamos somente evoluir. Eu, Nilda, sou assim, se eu desencarnar hoje, eu vou ser a Nilda assim, eu não vou na próxima encarnação, eu só posso vir melhor, porque eu vou aprender na espiritualidade, vou vir melhor, mas eu nunca vou vir pior do que eu sou hoje. Eu posso, de repente, ir para um plano inferior à Terra, né, o meu espírito, para que eu ajude na escala evolutiva, assim, com exemplos, com auxílio, mas isso é quando um espírito bastante evoluído que pode ajudar aqueles espíritos que ainda estão bastante atrasadinhos. Isso pode acontecer. Mas, do contrário, a gente nunca regride, a gente só evolui. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, assim, para que... O que que acontece? Hoje mesmo a gente atualmente está vivendo um momento bem difícil de separações que existem, de mágoas, de ódio, né? Não devemos ter esse sentimento. O Brasil está passando por um momento bem difícil, nós precisamos orar bastante para que os corações humanos se entrelaçam novamente, que não haja essa divisão, essa... Porque tudo é, que nem eu falei um dia aqui, tudo é determinado pelo plano espiritual. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Ela tem um caminho e a gente está emergindo para esse plano de regeneração onde é necessário acontecer certas coisas. Não vamos nos separar dos nossos familiares, dos nossos amigos, por causa de ideias diferentes, de ideologias diferentes. E muitas vezes, assim, por interesses pessoais, e como diz o poeta, onde a ganância anda de rédea solta, a gente tem que ter muito cuidado desses momentos. É preciso que nós avancemos em algumas, como é que eu vou me explicar? Em algumas situações, nossa, a gente precisa avançar, né? Que estão muito esquecidos por nós. A gente está num corre-corre tão grande da vida que a gente nunca tem tempo para nada, cada um correndo por um lado e a gente se esquece do mais importante, que é cuidar do nosso eu, que é o que liberta o nosso espírito, que é o que eleva o nosso espírito. Ainda temos grandes dificuldades, né, de progredir nas áreas do sentimento. O qual é o caminho do progresso? É na área do sentimento. Quando se fala em educação, a gente logo vem na nossa mente assim, ó. Educação é desenvolver o intelecto, é título, é certificado, é isso, é aquilo outro. Ninguém para para pensar que a evolução moral tem que andar junto, ela tem que vir primeiro para depois o intelecto. Porque se nós desenvolvermos só o intelecto, é um grande risco. Então, a educação moral é a principal de todas. Quando o intelecto avança sem a participação do coração, né? Quando só o intelecto avança, as pessoas ficam frias de sentimento. As pessoas ficam arrogantes. As pessoas se tornam prepotentes porque elas acham que sabem tudo, que podem tudo, que o outro é inferior, que o outro é isso, que o outro é aquilo. E não é assim. Nós todos somos filhos do mesmo pai. Os mais cultos e os com mais dificuldade. Todos somos filhos do mesmo pai. Todos devemos nos amar e nos respeitar. O homem avançou tanto na área da tecnologia, enfim, que ele cria, que ele constrói arranha-céus, constrói, assim, habitações coletivas, muitas vezes prédios com mais de quilômetros de altura, mas ele não pensa na união, né? E quando isso acontece, na sombra do orgulho, do egoísmo, fala mais alto do que pensar nas diferenças de raças, de credo, enfim. Porque perante Deus, né, como eu já falei, nós somos todos iguais. Nós não devemos ter essas discriminações que se tem por raça, por credo, por, enfim, por escolha de cada um. Nós somos seres livres. Nós fomos criados por Deus com livre-arbítrio. Nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. E o interessante é isso, é nós respeitar as diferenças, porque se nós pensarmos assim, se todos olhássemos para a rua, todas as árvores fossem igual, todos os verdes fossem igual, toda flor fosse do mesmo tamanho, da mesma cor, todas as casas iguais, qual seria o interessante da vida? Não é as diferenças? Não é nós pensarmos diferente? E para isso a gente não precisa discutir, é só respeitar uns aos outros. Mas uma sociedade, ela só é considerada de progresso e evoluída quando as mãos e os corações andam junto. As mãos que trabalham e o coração que sente. É errado progredir materialmente? Não, não é. Não é errado. É justo. Nós temos que lutar pela... Nós vivemos num plano material onde necessitamos do material, mas o coração precisa também evoluir. Algum dia alguém falou assim: somos anjos de uma só asa. Só voamos abraçados.